Radiocds.com. Isso é estúdio agravando tudo. É só sucesso, meu irmão. Lambadation. Esse lambadão vai mexer sua rabeta. Esse lambadão vai mexer sua rabeta. Eita, eita, desce ralando a rabeta. Eita, eita, desce ralando a rabeta. Se tu quer hit, então segura. Desce tremendo essa bunda. Desce tremendo essa bunda. Desce tremendo essa bunda. Desce tremendo. Eu disse desce ralando a rabeta. Desce ralando a rabeta. Desce ralando. Desce, desce, desce, desce. Eu disse desce ralando a rabeta. Desce ralando a rabeta. Desce ralando a rabeta. Vai! Isso é lambadejo pra vocês. Isso é do Produções atropelando tudo. Receba! Meuscds.com. Esse lambadão vai mexer sua rabeta. Esse lambadão vai mexer sua rabeta. Eita, eita, desce ralando a rabeta. Eita, eita, desce ralando a rabeta. Eita, eita, desce ralando a rabeta. Eita, eita, desce ralando. Se tu quer hit, então segura. Desce tremendo essa bunda. Desce tremendo essa bunda. Desce tremendo essa bunda. Desce tremendo essa bunda. Desce ralando a rabeta. Desce ralando a rabeta. Desce ralando a rabeta. Desce ralando. Vai, vai. Desce ralando a rabeta. Desce ralando a rabeta. Desce ralando a rabeta. Desce ordinária. Desce ordinária. Desce ordinária. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Desce ralando a rabeta. Desce ralando a rabeta.